aqui. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens. Quando cê foi ver, já passou, já foi. Entendeu mais nada mesmo esses caras aí, hein? Olha, ela tá na moda, tem várias tatuagens. iPhone 6, o rosa, e alguém joga no pipe. E ela não namora, curte tudo à vontade. Tá na brisinha da hora e dança bem na vibe. E ele viu, essa mina aí, parça. Cê é louco, não. Só pede. Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda bem devagar na mó brisa. Ela vai tumultuar. Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda bem devagar na mó brisa. Ela vai tumultuar. Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda bem devagar na mó brisa. Ela vai tumultuar. Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda bem devagar na mó brisa. Ela vai tumultuar. Na mó brisa. Ela vai tumultuar. Sensualiza. Ela vai tumultuar. Olha, ela tá na moda. Tem várias tatuagens. iPhone 6, o rosa. E o green joga no vibe. E ela não namora. Curte tudo à vontade. Tá na brisa da hora. Dançando bem na vibe. Dançando bem na vibe. Dançando bem na vibe. joga bunda, joga bunda bem devagar na mão brisa. Ela vai sensualizar. Joga bunda, joga bunda, joga bunda, na mão brisa. Ela vai sensualizar. Joga bunda, joga bunda, joga bunda bem devagar na mão brisa. Ela vai sensualizar. Joga bunda, joga bunda, joga bunda, na mão brisa. Ela vai sensualizar. Jogando a bunda, olha só que mina louca. Jogando a bunda, balança pro ator. Jogando a bunda, olha só que mina louca. Jogando a bunda, balança pro ator. Balança pro ator. Balança pro ator. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens. Quando cê foi ver, já passou, já foi.